A punk está aqui, saca aí canalha aqui. Afaste-se, quem te fala é o Davi aí. Saca-me. Se for sangue bom, mano, chega aí. Vem, chega pra curtir, faça sua cara aí. Vários só loucos que estão com sangue quente, fervente. Não tente quebrar a corrente. Ando esperto e ligeiro a todo instante. Não me esqueço, sangue bom, não dou brecha. Sei qual que é, vou na fé que prossegue. Toque não tem vez aqui nesse match. Prego tem, sei, eu tô ligado. É um monte. Cuidado a maquiagem assim que é. Ele se esconde. Evoquei, na fé do meu senhor. Assim que sou o John, não pago de astro. Astro são os homens, tão matando mais que a fome. Metido a bom, vacilou, não é de hoje. Faço meu papel, pois tem que saber chegar. Quebrada em qualquer lugar, tem que saber entrar. Aqui só, na maior, sou mais um pilantro, aqui é o fim. Cola os malucos estranhos, ah, se liga, Nigela. Caracas, a quebrada forte, não tem boi pros lock, só cobra criada. Fulano me prova que isso não existe, considero a quem não se ilude. Pode crer, triste fim de quem vai pro fogo ardente, tu me entende? Matança todo tempo é assim, às vezes penso que fim tomar. Pilantragem é feio, comédia grossa. Parece que tem sarna. Tem que lutar para afirmar, senão cê desce. Passa a bola, não demora. Eu nunca estou só. Segura a banca que não treme, aqui é tipo assim. Compreenda-me, já vi o triste fim. Sufoco, jogue o jogo, ligou. Tem que ter calma para expor. A leva por aqui é só maluco, sangue bom, não paga. Pra testar, vacilão, não se intimide com a amargo do fel. Dê tempo ao tempo e faça seu papel. E jogue o jogo na mocosa, atento. Ligeiro, esperto, a todo momento, no movimento. Sem ligar pro que eles dizem, mas ouve só, vejo manos na correria, a mil já te vacino, o efeito do pel. O gueto é violento, a vida é cruel. Assim eu sigo em frente, sempre na humilde. Vou na fé certa, sem ligar pro que eles dizem. Ei, truta, e os mano que me diz? O rap é assim, não tem lock. Uma atitude soltecista e fofoca, eu tô fora. Até os prego quando vem, na banca leva soco. Comprometa-me se quiser, eu sei qual que é. Eu sei, tem uma par de Zé. Vários brutos só, mas que estavam lá com o chefe. Todos pá, todos chapam e são ligo e se diverte. Não firmou por aqui, você desce. Tudo que tu faz aqui tu paga é um dois, é um inferno. Só Jesus Cristo dá jeito, tem que ser assim e nele eu creio. Tô te dando esse toque, enquanto há tempo é só lamento. Ei Joe, nem se mexe, vários no véu, puxa o ferro. Correr pra quê? Aqui é o inferno. Sei, vários no capuz tem, bom maluco nunca paga. Ali ninguém o faz e tem. Colado e mete o 12, sempre ligeiro no controle. Empurrar, sem se enrolar, constrouxar. Merece um pial, não gira. Se não vai tomar um cambal, passa bola e cala o bico. Opa, no estilo fresco, não dá combate no Vietnã. Se faz, se pan, longe do perigo. Se joga lock, merece o box, merece o box. Se quer ser o tal, não é fácil ser o bom. Aqui na periferia você tem que ter o dom. Vários no crime, ninguém sabe quem é quem. Otário tem de monte. Bem sossegado no meu barraco com os manos, ouvindo o som do Wu-Tang-Clan. Sinceramente é o que espero. Ligeiro não vire freguês. Devagar sem se melar, assim sigo em frente. Vários eu vejo no pó, pedidos vão se jogar. De pregos estou cansado, eu vou devagar, sem parar. Sempre fui assim, tô com os manos. Esse é o plano, até passo um pano. Certo, mano? A banca aqui nunca treme, somos do corre porque toda a favela pronta pro ataque. Se quiser então ouve, então se esquive. Favela Ariston, é um dois pra firmar, Joe.